diretamente das grandes mentes, sucessos brasileiros, pra se ouvir o dia inteiro. Tô aqui com ele, the one and only, criador do hit Love Meu Amor Foi Embora, Léo X. Chego de Golvão, GT e não abençoado. E deparo com uma estrutura, estrutura muito gostosa. Ela me olha com aquele prazer, charmosa, charmosa. Ela tem um cabelo longo, dentro do carro. E ela passa a marcha do meu lado, entro dentro do carro. Ela passa a marcha do meu lado. Levo depois ela pra um restaurante caro, pertinho da beira do lago, onde eu enfiei o primeiro carro da prova de 3 anos atrás. Fusquinha fazer balizena. Se falei a prova pra poder ver mais essa maravilhosa no carona. Eu vou me casar dentro de um Golfão GT e com a porta aberta. Quer dar uma volta de Golfão de do prazer. Sai que eu vou levar ela no motel. Pega essa, levo ela de Golfão GT. Ela dirigindo, ela passando a marcha. De baliza na baliza eu passo.